Leia comigo em Mateus capítulo 5. Nós estamos na Páscoa. A cada ano o Senhor tem dado uma porção sobre a Páscoa. A cada tempo o Senhor tem nos dado uma porção sobre uma das festas. E que, goste ou não, creia ou não, queira ou não, toda a história do povo de Deus está pautada pelas festas bíblicas. E todas as festas bíblicas têm um volume de conteúdo espiritual tão precioso que faz toda a diferença na nossa vida. Da mesma forma, todos nós hoje, e muitos irmãos no decorrer dos anos, estamos muito envolvidos com essa terra, e uma das estratégias do inimigo é cegar o entendimento. Uma das estratégias do inimigo é trabalhar para criar algum tipo de confusão, de tal forma que os nossos olhos não estejam fixos, focados nas verdades de Deus que mudam a nossa vida. Jesus disse: eu conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na verdade, o versículo, sendo bem interpretado, ele nos traz o discernimento de que a verdade por si só, ela não transforma. Ela é poderosa, mas ela não transforma. O que transforma é o fato de eu conhecer a verdade. Diga, conhecer a verdade. Eu e você precisamos conhecer as verdades de Deus. E o inimigo trabalha intensamente para nos impedir de conhecer a verdade. Entre tantas formas, uma das formas que o inimigo trabalha para impedir-nos de conhecer a verdade é, por exemplo, na tradução do texto. Se nós pegarmos o texto da Bíblia em português, nós vamos encontrar, num texto bem moderninho, um mundo de expressões que não representam o que está escrito pelo Senhor através dos seus profetas, dos seus servos que escreveram a Bíblia. As expressões contextualizadas, traduzidas, melhoradas na tentativa do homem de fazer com que seja um jeito mais fácil de compreender, elas acabam raleando, minimizando e, às vezes, deturpando o que realmente o Senhor escreveu. Eu me lembro, primeira vez eu estava estudando hebraico e primeira vez que eu ouvi a palavra Mashlom Ha. E a professora foi explicar o que é Mashlom Ha. Bem, ela começou explicando a origem da palavra Mashlom Ha, que vem de Shalom. E todos nós já vimos Shalom, paz. Alguns aprenderam, Shalom não é só paz, é paz e prosperidade. E então ela começou a explicar sobre Shalom. Esses dias em Israel, eu fui despertado, porque nós somos a um instituto bíblico, e aí, de repente, o guia estava falando sobre Salomão. E ele disse: você sabe de onde vem a palavra Salomão? Ou qual é o envolvimento da palavra Salomão? Salomão, Shalomão, Shalom. Olha, gente, Salomão é uma palavra de mãos dadas, irmã de Shalom, o homem da paz. Cada vez que a gente aprende uma palavra no hebraico, a gente descobre uma profundidade muito grande. E então, aquela professora começou a me dizer assim: Mashlom Ha é usada para você dizer bom dia. Mas não um bom dia, como, por exemplo, Borketov, que é bom dia, mas você diz bom dia assim: aí, como você está? Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Então, se eu quiser falar com um judeu, tudo bem? Eu falo, Mashlom Ha, como você está? Está tudo bem? Como vai? Essas expressões nossas de cumprimento quando chegamos perto de uma pessoa. Mas ela disse, mas Mashlom Ha não é só como você está. Mashlom Ha significa como vai a sua paz. Uau! Então, eu não estou só perguntando assim, e aí, como é que você está? Porque para nós brasileiros, e aí, como é que você está? Não, tudo bem, acabou. Não falou nada, não perguntou nada, não estava querendo saber nada. E se você começar a explicar como é que você está, ele dá tchau. Não, peraí, eu só cumprimentei. Eu não estou querendo saber de nada. E é possível que no dia a dia do judeu, falando hebraico, ele também diga Mashalom Ha e não está afim de ouvir história nenhuma. Mas a expressão Mashalom Ha significa como vai a sua paz. Cada palavra em hebraico tem uma profundidade muito, muito maior do que o inglês. E o inglês já é uma profundidade de compreensão muito maior do que o português. Então, numa tradução, nós corremos o risco muito grande de perdermos o entendimento de muitas coisas que estão escritas na palavra. Muitas coisas. A primeira vez que eu me vi diante do Mar da Galileia, eu fiquei impressionado, impactado. Meu Deus, eu lia os evangelhos, eu lia sobre o Mar da Galileia, mas eu não tinha noção que era assim. Para mim era completamente diferente. Então nós temos dificuldades para compreender com profundidade o texto sagrado. Deus sabe disso, irmão. Uma outra estratégia do inimigo para que a gente perca o entendimento do texto são as discussões teológicas. Por anos, a igreja, as pessoas vão discutindo qualquer um dos elementos de discussão teológica. E, na verdade, o que acontece é que o inimigo tira os olhos de cada um de nós do que precisa ser focado e vai nos enredando em discussões, em pensamentos, em ideias que não nos levam a lugar nenhum, nunca levou ninguém a lugar nenhum e nos impede de olharmos o que realmente Deus gostaria que nós olhássemos e que faria toda a diferença na nossa vida. Esse texto de Mateus é um desses textos. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E aí entra a discussão de lei e graça. E nós vamos passar, como todos até hoje, muito tempo discutindo sobre lei e graça, e nós não vamos chegar a lugar nenhum, e, na verdade, nós vamos cair numa cilada do inimigo em que ele vai nos impedir de entender o que realmente Deus quer que a gente receba. Mateus 5,17, podemos ler em continuidade, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Leia comigo também Tiago, capítulo 2. A grande discussão evangélica é o que é lei e o que é graça. Essa é uma das grandes discussões evangélicas. E muitos se levantam inflamados para dizer, isso é lei. Você está querendo viver debaixo da lei? Mas hoje nós estamos debaixo da graça, como se as duas coisas fossem opostas. E essa discussão vai levando muita gente afora. E o que as pessoas talvez nunca pararam para perceber é que na tradução para o português, diferentemente do hebraico ou até mesmo do grego, as palavras fazem sentido quando vistas como elas realmente são. Então nós traduzimos por lei, muitas vezes onde aparece a palavra Torá. E Torá significa ensino. Torá é o nome dado pelos profetas, pelos judeus, pelo próprio Jesus, aos 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, e que contém todo o ensino de Deus para todas as nações da terra, referentes a todos os assuntos da vida. Então, se nós pensarmos em lei como Torá, a gente não pode dizer, a lei passou. Porque a Torá não pode ter passado. O ensino não pode ter passado. Então, quando nós dizemos assim, a lei passou, esse negócio já passou, já era. Eu estou dizendo, Senhor, tudo o que o Senhor fez não vale mais. E nós não encontramos em nenhum lugar da palavra algum versículo que diz, tudo já passou. Realmente, nós vamos encontrar em algum lugar alguma palavra que pode nos dar clareza de que o tempo da lei passou. E quando Paulo diz que o tempo da lei passou, Paulo não está falando da Torá, Paulo está falando da obrigatoriedade de proceder com alguns ritos. Paulo está dizendo assim, você fazer as coisas porque alguém mandou, era característico do povo escravo. Mas hoje não. Hoje, eu e você não precisamos mais cumprir leis sem entendimento. Isso é uma maldição, cumprir leis sem entendimento. Porque o Espírito Santo foi dado e ele habita dentro de nós e nós podemos compreender a Torá, a palavra do Senhor. Em Tiago, no capítulo 2, verso 8, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem, se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguídos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, por equívoco, as pessoas pensam que esse versículo está apoiando que não tem mais lei. O que o Senhor está falando é tão diferente que a palavra no português não nos permite entender. Se, contudo, observais a lei régia. O que é lei régia? O que é régia? A lei do reino. Kingdom. O reino de Deus. Qual é a lei do reino de Deus? Obrigações mecânicas? O estatuto do reino de Deus. Qual é o estatuto do reino de Deus? A palavra do Senhor. E ela, no português, é traduzida por lei. Então, nós corremos o risco de pensar, mesmo que inconscientemente, não, eu não tenho nada com a lei mais, não. Eu já não estou mais debaixo de lei, não. Está escrito que eu não estou debaixo de lei. Mas eu tenho que estar debaixo da Torá. Que acaba sendo traduzida por lei também. E nesse texto em específico, ele fala assim, a lei régia. Minimiza mais ainda qual é o elemento que Tiago está mencionando. Tiago está dizendo, a palavra do Senhor, o estatuto eterno do Deus soberano, do seu reino, se nós o observamos, e ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Tiago está dizendo, então, vocês fazem bem em se submeterem à palavra do Senhor. Que coisa interessante, Senhor. Deuteronômio, capítulo 7, verso 11. O texto diz, guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Por que eu estou trazendo essa palavra, irmão? Longe, mas é muito longe. Não existe chance alguma de eu estar preocupado em mostrar para você que a gente tem que estar debaixo da lei, que lei. Eu não quero discutir lei e graça, eu não quero tratar desse assunto. O meu interesse, segundo o que o Espírito Santo colocou no meu coração, é que nós estudemos na Páscoa, por que o Senhor estabeleceu leis? E o Senhor tirou o povo do Egito, e o Senhor deu ordens àquele povo, e o Senhor nessas ordens inseriu todos os seus preceitos, seus valores, seus princípios, e o Senhor impôs uma lei. Agora nós estamos falando de obrigação. Por que o Senhor impôs lei? Irmão, o povo viveu por 430 anos como escravo. Sabe o que é isso? Meu pai, que profissão ele teve? Escravo. Meu avô, o que ele fez na vida? Escravo. Meu bisavô, o que ele fez na vida? Escravo. Meu tataravô, o que ele fez na vida? Escravo. O que a gente faz? Escravo. Meu filho, o que vai ser? Escravo. Meu neto, o que vai ser? Escravo. Essa é a realidade do povo hebreu no Egito. E o que faz o escravo? Nada, só obedece. E se você quiser saber exatamente o que ele fazia, amassava barro e construía tijolos para Faraó. Só isso, mais nada. A porção de alimento chegava, eles recebiam, e essa era a vida deles. Que nível de atividade eles tinham? Que nível de criatividade eles tinham? Que nível de proativismo eles tinham? Nenhum. Nenhum. Então você pode ter certeza que você, pensando melhor, você não soltaria alguém que não tenha capacidade nem de perguntar alguma coisa no guichê de informações lá da rodoviária do Tietê, você não o soltaria na rodoviária do Tietê e falou assim, tchau, se vira aí, porque ele vai se perder. Deus sabia disso, esse povo vai se perder, esse povo vai sair do Egito, esse povo não tem noção nenhuma, esse povo não tem iniciativa nenhuma, esse povo depende de ordem o tempo todo. Então a linguagem de Deus foi essa, a mesma linguagem que eles conheciam há 430 anos, faça assim, se não fizer assim, tem essa consequência. Mas o conteúdo do que Deus estava dizendo era extremamente divino, importante, vital. Se um daqueles hebreus sentasse com Deus e falasse assim, eu queria que o senhor me explicasse por que que eu devo fazer assim agora, Deus se assentaria e explicaria perfeitamente, como o Espírito Santo pode fazer comigo e com você agora. Filho, sabe por que você está debaixo da lei? Porque se você disser, eu não vou obedecer à lei desse sinal vermelho, e eu vou atravessar a avenida de qualquer jeito, filho, você vai se esborrachar debaixo de um ônibus ou na cara de uma carreta. Isso vai ser destruidor para você. Então, eu pus o sinal vermelho ali. Isso é para te abençoar. E é o seguinte, sabe o que vai acontecer? Vai chegar a sua vez, depois vai chegar a vez do outro. E no final das contas, todos terão isso de forma organizada. Em outra situação, ele poderia dizer assim, mas por que que eu não posso comer porco? Meu filho, eu vou te explicar. Por que que eu não posso comer peixe de escamas? Eu vou te explicar, filho. Por que que eu preciso, Senhor, então, circuncidar os homens da casa? Filho, eu vou te explicar. E Deus vai ter uma explicação lógica, maravilhosa, para cada uma das suas ordenanças. E ele vem e diz assim, guarda os mandamentos, estatutos e juízos que hoje eu te mando cumprir. No capítulo 6, veja o capítulo 6 também, verso 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 e 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que sejam dias prolongados. Diga, mandamentos, estatutos e juízos. Essas três palavras parecem ser a mesma coisa. E a gente vai passando por cima e nem presta atenção. Uma das artimanhas que o inimigo vai usando para tentar nos impedir. Ah, mas eu não sei estudar lá no hebraico, eu não sei estudar lá profundamente, mas pode ter certeza que Deus abre as portas. Deus inúmeras vezes me colocou em uma livraria e me apontou um livro para eu comprar em alguns lugares do mundo. Compra esse livro aqui, filho. E quando eu abri o livro, era alguma coisa que me instruía no que eu estava pedindo ao Senhor. Estou falando de coisas literais, de eu entrar numa livraria, porque o Senhor diz, vá àquela livraria hoje. E do Senhor falou assim, vá atrás daquela prateleira, agacha. E eu abaixar, e eu olhar um livro assim, gente! E eu ler o livro, e eram respostas do Senhor para mim. Deus já me colocou em lugares em que eu me assentei, como você está agora, e alguém ministrou a palavra e descortinou as verdades. Eu estava esses dias em Israel e o Senhor colocou inúmeras vezes várias pessoas diante de mim para descortinar as coisas da palavra. Eu não sei, mas o Senhor trouxe o conhecimento. Assim como o Senhor está trazendo a você hoje o conhecimento. Assim como o Senhor traz a todos os seus filhos em todo o tempo e de inúmeras formas o conhecimento. Se tivermos o coração aberto, não todo travado com paradigmas, com heranças, com conceitos, com dogmas, mas o coração aberto para o Espírito Santo, nós entenderemos a palavra, ainda que você nunca vá aprender hebraico. O Senhor traz o discernimento. O Espírito Santo traz o discernimento. Agora, não só mandamentos, estatutos e juízos parecem a mesma coisa para nós em português, como também, nesse segundo exemplo que eu dei da estratégia do inimigo, a gente acha que tudo isso aqui é Velho Testamento, é lei e não é para nós mais. E, na verdade, o Senhor está dizendo, filho, eu te tirei do Egito. Você vai atravessar o deserto e você vai alcançar a terra prometida. Se você seguir, guardar os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos, para que cumpras, na hora que entrar na terra que possuir, eu vou te prosperar todos os dias da sua vida. Mas hoje, na nossa vida religiosa, nós fazemos o seguinte, nós não estamos prosperando em uma série de áreas, mas nós vamos para a campanha de oração. E eu não tenho nada contra a campanha de oração, pelo contrário, nós precisamos fazer muito mais campanhas de oração. Mas só orar não resolve a maioria das coisas. Ore bastante, ore muito. 21 dias de jejum e de oração. E vá para o sinal, e avance o sinal, e atravesse e não respeite a lei, para você ver se vai acontecer ou não um acidente. Ore muito, jejue o ano inteiro, e na hora de plantar feijão, plante na terra errada e nos dias errados, e vê se você vai colher. Então, quando Deus traz leis para o seu povo, Ele está dizendo, olha, segundo a lei da natureza, você só vai plantar feijão dias tais e tais e tais. O Geraldo talvez saiba qual o dia melhor de plantar milho. Eu não sei. Então, não fique orando para eu te ajudar. Apenas siga a lei da natureza. Plante no dia certo, no solo certo e cuide daquela semente do jeito certo. Ah, mas eu não sei. Então eu vou para a igreja, o pastor impõe as mãos, faz uma oração forte e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Deus é bom, Deus é bom. Deus é mais, Deus é mais. Não, irmão. Deus não é bobo. Deus não é como nós, não, irmãos. Então ele diz assim, se você guardar os meus mandamentos, se você seguir por onde eu indiquei você seguir, você vai prosperar nessa terra. E aí a nossa oração precisa ser, Senhor, eu realmente saí do Egito. Eu nasci de novo. Mas tem áreas da minha vida que as coisas não prosperam. Não acontece isso que está escrito aqui. Quais mandamentos eu não estou nem seguindo e nem conhecendo? Quais? Quais leis do Senhor? Porque eu já estou longe daquele negócio de discussão de lei e graça. Eu quero saber quais as ordenanças do Senhor que eu não estou cumprindo na minha vida. Ou melhor, Senhor, quais as ocupações da minha vida chamada cristã que, na verdade, são só cultura que nós herdamos de Roma e não me leva a lugar nenhum e eu estou me acabando de ser crente, está por um fio de eu desistir de ser crente porque nada acontece, nada... Quais são as coisas, Senhor, que eu estou me acabando de me esforçar e tentar viver e não geram os teus frutos? E hoje pela manhã eu falei como acontece lá no Egito. O texto sagrado mostra isso. O rio Nilo é o Deus da fertilidade, é o Deus da vida. Então, os egípcios com os pés cavam canais de irrigação. E essa era a cultura. Com os pés vai cavando os canaizinhos e a água vai se espalhando por toda a terra. E o Senhor vira e disse para o povo de Israel, olha, para a terra onde eu vou mandar vocês, não é assim que funciona. Não é com os pés que vocês vão cuidar da plantação. é completamente diferente. As leis do meu reino são outras. Vocês vão plantar a semente porque eu vou dar a semente. E vocês vão esperar o dia. No dia certo, podem ficar em casa. Eu vou fazer a chuva cair do céu. Aquilo era uma mudança de paradigma incalculável para um povo inteiro. Gente, 430 anos que a gente faz isso aqui, passa o dedinho, vai fazendo os reguinhos e a água sai, e agora a gente vai ficar sentado. Vai ficar sentado. Se tem certeza, tem certeza. E no dia em que o Senhor prometeu, a chuva desceu e regou a terra e molhou a semente. Tem que ser do jeito dele. E agora, três pequenas diferenças nestas palavras. Aparece 14 vezes no Velho Testamento, pelo menos em todos os comentários que eu fui estudando, eles indicam que aparece 14 vezes no Velho Testamento a diferença entre essas três palavras: meus mandamentos, meus estatutos e meus juízos. É interessante que, primeiro, mandamentos. A palavra mandamentos é mitzvah. É completamente diferente. Em outros lugares, aparece no português a palavra mandamentos. Se você pegar uma versão mais moderna, aí vai passar, só vai colocar talvez a palavra lei, ou vai passar a palavra ordenanças, mas é necessário ser a palavra certa. E mitzvah é realmente uma ordenança de Deus. E eu não sou profundo estudioso de hebraico, eu não sou profundo conhecedor de hebraico, coisa nenhuma, eu estudo, eu leio o pouquinho necessário para aprender aquilo que o Senhor está me mostrando, mas o Senhor me pôs lá em Israel, diante de um rabino, e o rabino se assentou comigo e me explicou desta forma que eu estou repassando para você. Filho, mandamentos, mitzvah, é uma ordenança de Deus que você deve cumprir, porque quando você cumpre, você honra a Deus. Acabou. Você cumpre porque honra a Deus. Alguns anos atrás, eu estava assentado num lugar muito gostoso, muito bonito, para um almoço. E eu estava na mesa com o Mike Coleman, presidente do Integrity Music. E eu estava com muitos CDs meus. Naquela época, eu viajava muito, eu tinha muito material, tudo estava sendo vendido, espalhado pelo Brasil, e eu levei aqueles CDs, e eu falei assim, é a oportunidade que Deus abriu para eu apresentar a Ele, e eu vou pedir para me ajudar na distribuição. Se o Integrity Music, que distribui para o mundo inteiro, está distribuindo para alguns levitas e ministros do Brasil, puder distribuir meus CDs, pronto, eu fico tranquilo, que eu esqueço desse problema. É o que eu imaginava. E sentado, almoçando, conversando, outros irmãos estavam ali comigo, e eu aguardando a hora devida. E num determinado momento o Senhor falou comigo assim, não fale nada. Aleluia. Que aleluia, irmão. Que aleluia, irmão. A oportunidade de estar com um homem que é presidente de uma empresa multinacional, uma coisa assim gigantesca, e Deus fala que aleluia. Aleluia é coisa nenhuma. Qual que é, Deus? Qual que é? Não, isso é da minha cabeça. Eu vou aproveitar. E o Senhor de novo falando assim, não fale nada. Em algum momento lá, irmão, eu já estava meio nervoso com o Senhor. Então eu falei, tá bom, eu não vou falar nada, eu prometo, eu não vou falar nada, mas pelo menos uma coisa, me mostra, me fala, me explica por que que eu não devo falar nada. Não tem cabimento, Deus, o que o Senhor está querendo? O Espírito Santo falou comigo assim, só para me obedecer. Essa frase, irmão, filho, só para me obedecer. Então eu disse ao Senhor, sentado na mesa, nenhum deles tinha a menor noção do que estava acontecendo na minha cabeça, no meu universo aqui. E eu falei assim, então Senhor, nunca mais eu toco nesse assunto com o Senhor, nunca mais eu vou expor isso aqui, nunca mais eu vou pensar nisso, só por obediência. Você pode ter certeza que o Espírito Santo foi me mostrando no decorrer do tempo à frente todas as coisas. Ó, realmente, Senhor, não era nada disso. Oh, meu Deus, eu ia perder meu tempo, eu ia correr atrás do vento, Senhor. É, filho. Você vai me obedecer só por obedecer. Existem uma série de mandamentos que você não questiona, que você não pede explicação, que você não compara, você apenas obedece. Por quê? Porque ao obedecer, eu honro ao Senhor. Mandamentos, mitzvah. Mas não só mandamentos, também os estatutos. Se a gente for traduzir no português, é quase que a mesma coisa. Talvez um perito aí no direito possa fazer algumas diferenciações e tal, mas estatuto é aquilo, e todos os estatutos são assim, é aquilo que eu faço em obediência a Deus, e que sou eu quem sou honrado. Celebrareis minhas festas por estatuto perpétuo. Se você não celebrar as festas do Senhor, você pode estar salvo e nunca ter falta disso. Mas se você celebrar, é você quem recebe bênçãos. O dízimo é um estatuto de Deus. Você pode dizer assim, não, eu não dizimo, eu dou uma parcela significativa, ou significante. Eu distribuo, eu faço bem aonde eu quero com o meu dízimo. Mas, irmão, se você honrar o estatuto do dízimo, é você que é abençoado. E pode parecer a mesma palavra, mas também o Senhor faz diferenciação entre juízos ou preceitos. Mitzpat é outra palavra. E aquele rabino foi me explicando em 2 minutos a diferença entre essas 3 palavras. E ele só disse isso. Estatuto, mandamento, você honra Deus. Estatuto, você honra você mesmo. E ordenanças, juízos, preceitos, você honra o próximo. E nos estatutos, e nos preceitos, ou nos juízos de Deus, nós vamos encontrar uma série de leis que beneficiam o próximo. Não é fácil pagar o INSS, não é isso, Arthur? Não é fácil pagar o imposto que beneficia o funcionário, mas o Senhor diz, honra. Porque ao honrar esse mandamento, você está abençoando o próximo. Irmão, não precisei de mais nada. Senhor, que coisa mais linda. Mandamentos que eu honro ao Senhor. Mandamentos que eu sou o alvo da bênção. E mandamentos que o meu próximo é o alvo da bênção. O Senhor é perfeito, Senhor. Talvez um mandamento de saúde, que eu sou o abençoado. Talvez um mandamento que é pesado do imposto, mas que abençoa o meu funcionário. Talvez um mandamento que, como eu naquela mesa, nós não vamos entender nunca, mas apenas honra ao Senhor. Isso é muito, Senhor. Eu quero conhecer os teus mandamentos, os teus estatutos, os teus preceitos, os teus juízos. Eu quero, Senhor. Eu quero entender a tua palavra. Eu quero entender o que o Senhor fala com cada um de nós, Senhor. Deuteronômio, capítulo 11, verso 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Diga, amarás, pois. A lei debaixo da qual eu e você não estamos mais, era a ordenança, calado, não queira perguntar, não saiba como, ame ao Senhor, acabou. Ó, gente, Moisés está falando lá que todo mundo tem que amar a Deus, acabou, a partir de hoje tem que amar a Deus. Ah, então tá bom, tem que amar a Deus. Então como é que a gente ama a Deus? Faça isso, ok, então tá bom. Não precisa entender, não precisa explicar, porque vocês ainda não vão entender. A próxima geração é que vai entrar na terra prometida, porque ela tem condições de entender algumas coisas mais. E quando eu derramar o meu espírito sobre o meu povo, dentro do meu povo, aí o meu espírito vai ensinar mais ainda. De uma forma muito inexplicável, Hoje que nós temos o Espírito Santo, nós encontramos menos obediência do que antes. Nós encontramos mais discussão se tem que seguir ou se não tem que seguir. Nós encontramos mais posicionamento de esse negócio de mandamento, de obrigação. E a gente vai tentando escapar entre os dedos. Mas, Senhor, eu quero amar o Senhor. Amarás, pois, o Senhor. Já não é, Senhor, porque eu sou obrigado a amar, embora o Senhor nunca tenha obrigado ninguém a amar. E todos os dias eu vou guardar os seus preceitos, os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos. De novo, o português nos dá um golpe. Porque a primeira palavra que aparece é, de novo, eu vou guardar os seus preceitos. Parece que é a mesma palavra do mitzvah, que é o preceito, a obrigação ou a lei que eu obedeço e abençoo o próximo. Mas, na verdade, no original não é preceito, é mismeret, que é outra palavra completamente diferente e que deveria ter sido traduzida assim: guardarás a tua função, o teu lugar, o teu serviço, a tua vigia, em uma palavra bem mais próxima, bem mais fácil de entendermos, guardarás tua identidade. Guardarás a tua função, guardarás a tua posição, mismeret. Ame ao Senhor teu Deus e todos os dias se coloque no seu lugar, de filho, de ministro, de autoridade, de embaixador do reino, de herdeiro da promessa. Se coloque nesse lugar. O inimigo veio e lançou uma seta, se coloque nesse lugar. O inimigo trouxe dúvida, trouxe uma incredulidade, um problema, um dardo. Se coloque nesse lugar. O lugar de posição, de identidade, de função. Guarde os estatutos. Aí sim o Senhor fala daquilo que vai ser bênção para mim mesmo. E os juízos. Aí é mispat de novo. Aquilo que traz justiça para o próximo. E por fim, ele fala dos mandamentos. Mitzvah. O texto continua dizendo, considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido, e também os seus sinais e as suas obras que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito e toda a sua terra. E o que fez ao exército do Egito e aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiu e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. A Rosana e a Azar vão estar semana que vem lá no Egito, não é isso, Rosana? Até o dia de hoje, aquela terra nunca mais se levantou. O que o Senhor destruiu, destruiu para valer. Aleluia! Considerar isso. E o que fez no deserto, até que chegastes a este lugar. E ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Rubem, como a terra abriu a boca e os tragou, bem assim a sua família, suas tendas e tudo o que seguia no meio do povo de Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Agora leia comigo aí em Ezequiel 36. O Senhor, ao tirar o povo do Egito, no meio da celebração da Páscoa, disse, eu estou dando a vocês direcionamentos. Se vocês andarem nesses direcionamentos, vocês prosperarão em tudo. Se diligentemente ouvirdes e atentamente obedecerdes a minha palavra, eu prosperarei em tudo. Eu darei a chuva serôdia, eu darei a chuva temporã, eu vou molhar as sementes. Aliás, eu vou te dar sementes para você plantar. Em outras palavras, bem modernas, filho, eu vou te dar um emprego, eu vou te dar o cliente, eu vou te dar o trabalho, eu vou te dar a sabedoria para você fazer o que precisa. Você vai fazer o melhor, você vai ter um bom lucro com tudo, você vai ser bem pago pelo que faz, você vai ser um dos melhores dessa terra, eu vou prosperar, os seus celeiros serão abundantes, você vai ter para dar ao pobre, você vai ter para ajudar as pessoas. Filho, deixa comigo. A única coisa que você precisa fazer é não se esqueça de mim na sua terra prometida. Siga os meus mandamentos. Siga o que você vai obedecer porque vai me honrar. Siga o que você vai obedecer porque você vai ser abençoado. E siga o que você vai obedecer para que o seu próximo seja abençoado. Apenas siga, filho. Ezequiel 36, 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações. Presta atenção, essa profecia de Ezequiel é para Israel. Segundo a cultura religiosa evangélica, na discussão doutrinária, muitos vão dizer, isso já passou, isso não tem a ver com a igreja, porque a igreja substitui Israel. Mas eu quero dizer a você, e você vai, o resto da sua vida, você vai levar essa palavra. E você vai comprová-la em algum momento da sua vida. A igreja, segundo a palavra do Senhor, a lei, segundo a palavra do Senhor, faz parte de um só projeto de Deus, junto com um povo que é o seu povo. Em momento algum, Deus desistiu do seu povo. Em momento algum, Deus falhou no seu projeto. Em momento algum, Deus pôs a mão na cabeça e falou assim, não deu certo, vou inventar outro projeto. Não, Deus só tem um projeto, que começou antes da fundação dos séculos, e Ele mesmo planejou, Ele permitiu a maldade entrar, ele permitiu o pecado entrar, ele permitiu o homem entrar, ele endureceu o coração de Faraó, ele governa sobre todas as coisas, é ele que põe a mão lá no Palácio do Planalto sobre a Dilma, é ele quem está permitindo todas essas coisas. A igreja tem que orar, a igreja precisa se santificar, a igreja pode intervir em muitas coisas, mas é Deus que está soberano sobre todos os reis dessa terra, assim como era sobre Nabucodonosor, é sobre o Barack Obama, não mudou nada, assim como Deus estava levantando o seu povo no deserto de Israel, o Senhor está levantando o seu povo no deserto do Brasil hoje, o Senhor continua levantando a sua igreja, o seu povo, e é com esse povo em toda a terra, de todas as eras, que ele vai descer o seu trono sobre Jerusalém e vai se assentar por toda a eternidade com homens e mulheres de todas as tribos, povos e nações, e ali estará o seu povo. E não é povo de Deus quem levantou a mão e se converteu ao cristianismo, quem virou crente, quem virou evangélico, quem tem um nome no hall da igreja. Não é povo de Deus quem agora não bebe, não fuma e anda com a Bíblia debaixo do braço. É povo de Deus quem um dia nasceu de novo. Entendeu a lei do Senhor, recebeu o Espírito Santo e disse, a partir de hoje, eu digo não para o que é da terra, eu digo não para o que é da carne, eu digo não para o que é do pecado, eu digo não para a cultura desse mundo, eu digo não para a cultura de Roma, eu digo não para a cultura religiosa, e eu quero regressar, eu quero voltar um caminho difícil, mas eu quero voltar para Jerusalém, o lugar da adoração, o lugar do trono, eu quero seguir tudo o que Ele disse que eu tenho que fazer, porque eu quero ouvir a sua voz, eu quero obedecer os seus mandamentos, e eu mesmo vou colher os frutos de tudo isso, segundo está escrito. Eu quero isso para mim, Senhor. Agora, embora a palavra seja para Israel, lá no Velho Testamento, a palavra é para o povo, chamado povo de Deus, ou povo de Israel. E eu e você fazemos parte dele. Seria algumas horas para a gente estudar aqui o que a palavra do Senhor diz, que nós fomos enxertados na oliveira. Então, essa palavra, ela expressa o caráter de Deus, ela expressa o plano completo de Deus, e ele diz, eu vindicarei a santidade do meu grande nome. Ah, governo do Brasil, ah, corruptos, ah, gente que roubou o pobre, a viúva, roubou a terra, ah, gente que está sendo desonesto, ah, esse povo em qualquer nação da terra, vocês estarão debaixo do juízo do Senhor, e Ele vai reivindicar a santidade do seu nome, a santidade do seu nome. Foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, as nações saberão que eu sou Deus. E a Dilma, e o Lula, e o Sóstenes, e o Barack Obama, e o presidente da Pérsia, do Irã, do Iraque, e o líder do Hamas, e o líder do Estado Islâmico, qualquer um deles, e o chefe maior do islamismo, qualquer um deles, e o chefe maior do judaísmo, qualquer um deles, vai dobrar os seus joelhos e vai dizer verdadeiramente, só o Senhor é Deus, porque está escrito, ele vai reivindicar, ele vindicará o nome, o grande nome, a santidade desse nome, e as nações verão que só o Senhor é Deus. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Primeiro há uma ação profética, física, literal disso com Israel. Deus está levantando o povo judeu de todos os lugares do mundo, levando de volta para a terra. Mas isso também, como Israel é um povo sacerdotal, isso expressa o que o Senhor vai fazer com qualquer um que é filho dele, que nasceu de novo, que tem o sangue de Jesus Cristo e que agora faz parte do seu reino. Deus está levando cada um deles, de qualquer nação, para um lugar celestial eterno, onde ele é adorado, glorificado em todo o tempo. Eu os tomarei entre as nações e congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Pode ser Israel, literalmente, e isso acontecerá. Pode ser o que Deus prometeu para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento. Deus vai te trazer para a terra que Ele prometeu, porque Ele disse que fará isso. Aspergirei água pura sobre vocês, ficareis purificados, é o que o Senhor disse, descerá o Espírito Santo sobre vocês e o meu fogo descerá sobre vocês e eu os santificarei, e de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos, eu vos livrarei. Eu vou mandar praga como fiz no Egito, eu vou trazer tempestades ao seu redor, mas eu vou destronar os ídolos que dominam você. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Porei dentro de vós o meu espírito. Isso aconteceu em Pentecostes. Daqui a 50 dias, ou um pouquinho menos de 50 dias, nós estaremos também na festa de Pentecostes, celebrando o que aconteceu em Jerusalém. E estavam todos reunidos no cenáculo, e eis que o Espírito Santo entrou e desceu e tomou posse de todos, e a igreja ali começou a agir no poder do Espírito Santo. E se antes ele vinha sobre um profeta, se ele vinha sobre um dos seus filhos, agora ele habita dentro de nós, e farei com que andeis nos meus estatutos. Eu vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos. Eu mesmo vou pôr o meu Espírito dentro de vocês, e vocês não vão ter dificuldade, vocês não vão ficar discutindo, vocês não vão ter dificuldade em obedecer a minha palavra, vocês vão fazer isso com alegria, com amor, com gosto, e os meus estatutos vão trazer sobre vocês as minhas bênçãos, porque os meus estatutos, rock, eles abençoam vocês. Guardeis os meus estatutos e os observeis, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Senhor, eu não sei como fazer isso, eu não sei por onde começar, eu quero estudar isso. Não, eu não quero estudar, porque se eu for estudar, eu vou arrumar ajuda de alguém do meu lado que vai falar assim, isso não é de lei, de graça, eu não quero isso, mas eu quero conhecer a tua palavra. E eu quero pedir o teu Espírito Santo que comece a trabalhar em mim e abrir os meus olhos. Quais são as coisas deste século, desse mundo, de Roma, da religiosidade, que ofuscam completamente os teus mandamentos, os teus estatutos e os teus preceitos? Senhor, a maioria dos nossos irmãos nunca vão ter acesso a estudar isso lá no original. Senhor, talvez eles não tenham acesso a aprender com profundidade, discernir tanta coisa. Mas, Senhor, o Teu Espírito virá. E a Tua palavra diz que o Teu Espírito nos auxiliará a cumprir os estatutos, os mandamentos, as ordenanças. Eu quero isso para a minha vida. E eu começo nessa noite dizendo, Senhor, mostra-me quais são as práticas, quais são as visões, os conceitos, as ideias que eu tenho dentro de mim e nem as percebo e que me impedem de viver os teus estatutos. Senhor, a Páscoa já é um bom exemplo para eu te ajudar, porque nós celebramos a Páscoa coisa nenhuma. Nós falamos de ovinho, ou nós falamos a favor, ou nós falamos contra. Nós discutimos se deve ou se não deve, se é festa judaica, se não é, se pode, se não pode. Nós estamos muito longe, Senhor. Mas nós queremos, nesta Páscoa deste ano, nos quebrantar diante do Senhor para dizer obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário. E eu tanto quero deixar o Egito, como eu quero tirar de dentro de mim o que existe do Egito. E o que existe da Babilônia, e o que existe de Roma, e o que existe de mim mesmo, eu quero, Senhor. Eu quero me esvaziar ante a cruz de Cristo, mediante o sangue do Cordeiro que hoje celebramos na ceia. E eu quero ter algumas atitudes diferentes nesta semana, que vão me levar para mais tempo de oração, para mais tempo da Tua palavra, para E eu quero experimentar. Se o Senhor puder ter um pouquinho mais de paciência comigo, eu quero experimentar algumas pequenas coisas. Mas eu quero levantar nessas experiências alguns sinais de que realmente o Senhor está me chamando para seguir os teus mandamentos, os teus estatutos, os teus preceitos. Eu quero isso para mim, Senhor. A palavra do Senhor diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus se torna herdeiro da promessa com Abraão. São as palavras literais da Bíblia. Todo aquele que nasce de novo, crê e se converte a Jesus Cristo, se torna herdeiro, herdeiro de Deus, com o crente Abraão. Na sua versão, certamente vai estar com o crente Abraão. Deus disse que o pai da fé se chama Abraão. O pai dos hebreus se chama Abraão. O pai da nação de Israel se chama Abraão. Que eu e você oramos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não existe possibilidade alguma deles terem sido descartados pelo Senhor. Então, Senhor, eu quero abrir mão de tudo desse tempo moderno, dos meus conceitos religiosos, das minhas práticas diárias, que me impedem de aprender o que o Senhor tem ensinado desde Adão, Eva, no temor do Senhor, Noé, desde Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, os salmistas, os reis que temeram o Senhor, Jesus, os discípulos, os apóstolos. Eu quero meditar na tua palavra e eu quero saber do teu Espírito Santo o que o Senhor quer que eu obedeça hoje. Amanhã, segunda-feira, eu quero saber o que o Senhor quer que eu obedeça, Senhor, por amor ao Senhor, nas minhas finanças. Então, a partir de hoje, eu separo o dízimo, eu separo a oferta, eu abençoo o pobre, eu quero parar de olhar só para mim, eu já tenho muito, eu quero semear na vida de quem necessita. Senhor, eu quero administrar melhor as finanças que o Senhor me deu, eu quero administrar melhor, Senhor, a capacidade que o Senhor me deu de gerenciar o conhecimento, a riqueza que eu tenho, a destreza que eu tenho para o teu reino, Senhor. Eu não quero viver segundo esse mundo. Senhor, eu quero seguir o que a tua palavra diz a respeito do meu casamento. Eu quero, como marido, andar de acordo com a tua palavra. Eu quero, como esposa, andar de acordo com a tua palavra. Como pais, eu quero andar como a tua palavra diz. Como filhos, eu quero andar como a tua palavra diz. Senhor, como patrão, eu quero andar como a tua palavra diz. Eu vou obedecer aqueles juízos que diz que eu devo pagar e honrar meus funcionários. Eu nunca mais vou passar a perna, nunca mais vou tentar um jeitinho para tirar, para explorar. Eu vou ser diferente. Eu vou andar segundo a tua palavra, eu vou obedecer os teus mandamentos, os teus estatutos, as tuas ordenanças, até com relação aos animais, até com relação às coisas mais simples, como a verdura. Eu quero andar segundo a tua palavra. Eu não serei legalista, Senhor. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito Santo, porque eu me apropriei dessa promessa de Ezequiel. O Senhor vai derramar sobre nós um espírito novo, o teu Espírito Santo. O Senhor vai trocar o meu coração de pedra, o Senhor vai colocar um coração de carne, e o Senhor, pelo teu Espírito Santo, vai me fazer obedecer e viver os teus estatutos. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Paulo vem e diz na ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come maldição, come enfermidade, toma sobre si doenças, fraquezas, alguns já morreram. Senhor, eu não quero, eu quero tomar essa ceia, discernindo um pouco mais do teu reino, do teu corpo, da tua igreja. E eu estou entendendo, Senhor, que a tua igreja não é a igreja evangélica, comunidade, projeto, adoradores, da qual eu faço parte, e que é bom que seja mesmo parte. Eu tenho compromisso com essa entidade ou com essa comunhão local, que tem inclusive um registro junto ao governo. Eu faço parte, eu tenho um compromisso com aquelas pessoas na minha igreja local, mas eu, na verdade, tenho, porque eu tenho um compromisso no corpo de Cristo. O meu negócio não é só fazer parte, ser membro de uma igreja da cidade. Eu quero ser membro do corpo de Cristo. E, Senhor, eu estou discernindo o teu corpo. O teu corpo não é só o meu conceito. O teu corpo envolve, Senhor, tudo o que o Senhor tem escrito na sua palavra. Aquelas pessoas, envolve Adão. Adão e Eva fazem parte da igreja de Jesus. Abraão faz parte da igreja de Jesus. A congregação no deserto faz parte da igreja de Jesus. E até os judeus que não são convertidos ao Senhor, o Senhor vai lá na frente e dá oportunidade para eles se converterem a Jesus. E um só povo vai se levantar diante do Senhor, o povo de Deus. Senhor, eu quero que o Senhor me faça discernir mais o teu corpo. Quem eu sou? Eu sou membro desse projeto. Eu sou membro desse plano perfeito do Senhor que envolve as nações da terra, que começou lá em Adão. Senhor, não teve um outro plano. O Senhor deu continuidade em Abraão. O Senhor deu continuidade em Jesus. E o Senhor vai dar continuidade através da minha vida, na minha casa, com as pessoas à minha volta. Eu quero ser esse, Senhor. E eu quero obedecer os teus mandamentos, os teus estatutos e os teus juízos. Eu quero, Senhor, seguir aquilo que eu obedeço só para te honrar. Eu quero seguir aquilo que eu obedeço para que eu seja abençoado. E eu quero seguir aquilo que eu obedeço para que o próximo seja abençoado. Eu quero isso, Senhor. E eu já sei que é só pelo teu Espírito Santo. Não será na força do braço, não será de forma mecânica. E eu quero me encher do teu Espírito Santo. O pão que representa o corpo de Cristo. Jesus disse, esse é o meu corpo. E o corpo de Jesus foi moído por nossas transgressões. Ore ao Senhor. Tenha o seu tempo com Ele, antes de comer o pão. Senhor, eu faço um acordo, um pacto, uma aliança com o Senhor. Tem áreas da minha vida que são uma terra cheia de espinhos, de pedregulhos, não prospera, nem chuva cai lá. E agora eu sei, eu sou responsável, porque eu sei que não é porque o Senhor não abriu a porta, não é porque eu não dei sorte, é porque eu não estou seguindo os teus mandamentos. E eu estou pedindo ao Senhor que abra os meus olhos. Eu vou pôr em prática os teus mandamentos, os teus estatutos e os teus juízos. Senhor, tem áreas dentro do meu coração de angústia, de preocupações, de problemas, de altos e baixos. Eu estou nomeando. Não é o inimigo, não é que o Senhor se esqueceu de mim. Eu não estou seguindo os teus mandamentos e eu quero segui-los. Eu quero honrá-los, não por obrigação, por amor ao Senhor. Por entendimento de que se eu andar dessa forma, o Senhor vai me abençoar. E ao comer esse pão, eu quero declarar, tu serás meu alimento sem fermento. Eu renovo minha aliança com o Senhor, de buscar na tua palavra, a palavra que é o pão vivo que desceu do céu, de buscar no Senhor, na comunhão do corpo, seja lá na minha reunião com a minha célula, seja na oração, seja, Senhor, na minha caminhada pessoal com o Senhor, na leitura bíblica, seja no culto, em todo lugar, eu quero priorizar na minha vida, me encher da tua palavra, e assim, Senhor, nesta ceia, eu renovo minha aliança com o Senhor. Irmão, antes de você tomar o cálice, eu quero que você guarde uma frase. A graça do Senhor estava em todo o Velho Testamento. Foi pela graça do Senhor que aquele povo foi liberto do Egito. Foi pela graça do Senhor que a palavra foi dada no Sinai. Pela graça do Senhor que aquela família, Datã e Abirão, foram comidos pela terra. Foi pela graça do Senhor que eles atravessaram o Mar Vermelho, venceram os inimigos, derrubaram a muralha de Jericó. Foi pela graça do Senhor que eles atravessaram o Rio Jordão e entraram na terra prometida e conquistaram aquela terra. E é pela graça do Senhor que até hoje eles estão lá. É graça pura do Senhor. Não existe uma separação em época que existia graça ou que não existia graça. Em época que existe lei ou que não existe lei. Irmãos, a graça está em todo o tempo. E vem o Senhor em Romanos e diz assim, mas o fim da lei é Cristo. O que Paulo está dizendo aos Romanos não é que a lei terminou, é o objetivo. O alvo da lei é Cristo. E quando você olha lá no Gênesis, Cristo está lá. Quando você olha lá no meio do deserto, naquela serpente que foi colocada e hasteada, Cristo está ali. Quando você olha em todas as questões, todos os episódios do Velho Testamento, Jesus está ali. Ele é o verbo vivo de Deus. Tudo que existe, nada do que foi feito se fez sem Ele. A graça de Jesus está em cada vida. A graça do Senhor está antes, está depois e nos acompanhará por toda a eternidade. Assim como sua lei, assim como suas ordenanças, seus mandamentos são perfeitos. O Davi já dizia, sua lei restaura minha alma. Ela é vida para mim. E nessa noite nós vamos tomar o cálice declarando obrigado pela graça de Jesus Cristo, que me alcançou com o seu sangue, e por esse sangue eu sou perdoado, lavado, eu venço o maligno, por causa desse sangue eu posso caminhar nesses dias vitorioso, em nome de Jesus, glorificando ao Senhor. Tome o seu cálice, glorifica ao Senhor. Traga luz, Senhor, aonde o diabo tem roubado a clareza, a verdade, a luz do teu reino. Traga sobre nós luz plena. E que cada um tenha nos lábios, cheio do Espírito Santo, o testemunho de que alguma área da vida, algum assunto da vida está sendo inundado da lei e da graça de Jesus. E que é o Espírito Santo do Senhor que habita dentro de nós, que está nos permitindo cumprir a lei. Como Jesus disse, eu vim para cumprir a lei. Não estamos falando da obrigação de fazer as coisas sem entendimento, porque nós hoje temos o Espírito Santo pela graça que nos foi dada. Favor imerecido. E nós te bendizemos, nós te glorificamos. Eu convido você a levantar a sua voz e glorificar ao Senhor. Levante a sua voz e crie palavras, invente palavras, mas glorifique ao Senhor.